Fecheiros 56, capítulo 31. Órfão da tempestade. Adormeci recostada na margem com a cabeça de Jamie no meu colo. Tive pesadelos, como acontece quando se está com frio e desconfortável. Sonhei com árvores, florestas infinitas, monótonas, com cada tronco, folha e agulha estampados como uma gravação nas minhas pálpebras, cada qual cristalino, todos iguais. Olhos amarelos de cabras flutuavam no ar entre os troncos das árvores e a floresta da minha mente ressoava com os gritos de panteras e com o choro de crianças órfãs. Acordei de repente com os ecos dos seus gritos ainda a ressoar aos meus ouvidos. Estava deitada num emaranhado de capas e mantas e com as pernas de Jamie pesadamente entrelaçadas nas minhas e uma neve fina e gélida caía entre os pinheiros. Pequenos bagos de gelo formavam uma crosta nas minhas sobrancelhas e pestanas e o meu rosto estava gelado e úmido da neve derretida. Momentaneamente desorientada, estendi a mão por reflexo para tocar em Jamie. Ele mexeu-se e tossiu, o ombro estremecendo sob a minha mão. O som áspero trouxe de volta os acontecimentos do dia anterior. Josiah e o seu irmão gêmeo, a quinta dos Beardsley, os fantasmas de Fanny, o cheiro de imundície e gangrena e o odor mais limpo de pólvora e terra molhada. O balido das cabras ainda a ecoar dos meus sonhos. Um choro débil atravessou o sussurro da neve e eu sentei-me abruptamente, atirando os cobertores para trás numa chuva de flocos de neve. Nem uma cabra, absolutamente nenhuma. Acordando sobressaltado, Jamie moveu-se bruscamente e rolou instintivamente para fora da confusão de capas e cobertores, terminando agachado, com o cabelo emaranhado e os olhos perscrutando desvairadamente à volta, à procura da ameaça. O que foi? Sussurrou ele roucamente. Estendeu a mão para a faca na sua bainha, que se encontrava perto dele no chão. Mas ergui a mão para o impedir de se mover. Não sei. Um barulho. Houve. Ele ergueu a cabeça ao ouvir e eu vi-lhe a garganta a mover-se dolorosamente quando ele engoliu. Não conseguia ouvir nada a não ser o sussurro da neve. Nem via nada além de pinheiros molhados. Mas Jamie ouviu alguma coisa. Ouviu. O seu rosto transformou-se repentinamente. Ali, disse ele em voz baixa, indicando com a cabeça alguma coisa atrás de mim. Virei-me atabalhoadamente de joelhos e vi o que parecia ser um pequeno montículo de trapos a uns 3 metros de distância, junto às cinzas da fogueira agora extinta. O choro veio outra vez, agora inconfundível. Jesus H. Roosevelt Cristo! Eu mal percebi que tinha falado à medida que me arrastava na direção da trouxa. Peguei nela e comecei a abrir as camadas de coeiros. Estava evidentemente viva. Eu ouvira a chorar e, no entanto, jazia inerte, quase sem peso, na curva do meu braço. O minúsculo rosto e a cabeça careca estavam branco-azulados. As feições fechadas e enrugadas como a casca de uma noz. Coloquei a palma da mão sobre o nariz e a boca e senti um débil e úmido calor contra a minha pele. Espantada com o toque, a boca abriu-se choramingando e os olhos rasgados apertaram-se ainda mais, barrando o mundo ameaçador. Santo Deus! Jamie benzeu-se rapidamente. A sua voz resumiu-se a um estalido de fleuma. Pigarreou e tentou outra vez, olhando em redor. Onde está a mulher? chocada com o aparecimento da criança, eu não parara para considerar de onde ela viera. Nem havia tempo para isso agora. O bebê mexeu-se um pouco nos seus coeiros, mas as mãos minúsculas estavam frias como gelo, a pele manchada de azul e roxo do frio. Não te preocupes agora com ela. Dá-me o meu Shiloh, por favor, Jamie. O pobrezinho está quase congelado. Tateei com uma das mãos os cordões do meu corpete. Era um modelo antigo que abria na frente, usado para viagens. Soltei o espartilho e o cordão da minha combinação e pressionei a pequena criatura gelada contra os meus seios nus, a minha pele ainda quente do sono. Uma rajada de vento lançou a neve urticante pela pele exposta do meu pescoço e ombros. Puxei a combinação apressadamente por cima da criança e curvei-me a tremer. Jamie colocou-me o Shiloh nos ombros, depois envolveu-nos com os braços, abraçando-nos ferozmente, como se quisesse forçar o calor do seu próprio corpo na criança. O seu calor era considerável, pois ele ardia em febre. Meu Deus, tu estás bem? Consegui erguer os olhos para ele. O rosto branco e os olhos vermelhos, mas bastante firmes. Sim, estou bem. Onde é que está ela? Perguntou ele outra vez roucamente. A mulher. Fora-se embora, evidentemente. As cabras estavam aglomeradas sob o abrigo da margem. Vi os chifres de Hiram balançando-se entre as costas listradas das cabras. Meia dúzia de pares de olhos amarelos observavam-nos com interesse, fazendo-me lembrar dos meus sonhos. O lugar onde a senhora Beardsley se deitara estava vazio, com apenas uma área de erva pisada para testemunhar que ela já estivera ali. Devia ter-se afastado para dar à luz. Não havia nenhum sinal de um parto perto do fogo. O bebê é dela? Perguntou Jamie. Eu ainda conseguia ouvir a congestão na sua voz, mas o som sibilante no seu peito diminuíra, e isso era um alívio. Suponho que deva ser. De onde mais ele poderia ter vindo? A minha atenção estava dividida entre Jamie e a criança. Ela começara a mexer-se com pequenos movimentos contra a minha barriga. Mas eu consegui olhar à volta do nosso acampamento improvisado. Os pinheiros erguiam-se pretos e silenciosos sob a neve sussurrante. Se Fanny Beardsley se tinha aventurado na floresta, não havia nenhum rastro no tapete de caruma para assinalar a sua passagem. Cristais de neve cobriam os troncos das árvores, mas não tinham caído em quantidade suficiente para se acumular no solo. Não havia hipótese de encontrar pegadas. Ela não pode ter ido longe, disse eu, esticando o pescoço para espreitar pelo ombro de Jamie. Não levou nenhum dos cavalos. Gideon e a senhora Piggy estavam juntos sob uma spruce, as orelhas baixas por causa do tempo, o hálito a formar nuvens de vapor à sua volta. Vendo-nos levantados e a mexermos-nos, Gideon bateu com os cascos no solo e relinchou, exibindo os grandes dentes amarelos, numa impaciente requisição de alimento. Sim, velho patife, já vou. Jamie deixou cair os braços e deu um passo para trás, passando os nós dos dedos sob o nariz. Ela não podia levar um cavalo, se pretendia sair em segredo. Se levasse, o outro teria feito um estardalhaço e acordar-me-ia. Colocou a mão delicadamente sobre o volume debaixo do meu Shiloh. Tenho de ir alimentá-los. Ele está bem, Sassenach? Está a descongelar, afirmei. Mas ele ou ela também vai ficar com fome. O bebê começava a mexer-se mais, contorcendo-se indolentemente como uma minhoca gelada, a boca tateando às cegas. A sensação era chocante na sua familiaridade. O meu mamilo eriçou sem reflexo, o meu seio a picar de eletricidade. Conforme a boquinha, tateou, esfregou, encontrou o mamilo e prendeu-o. Dei um gritinho de surpresa e Jamie ergueu uma das sobrancelhas. Ele está com fome, disse eu, reajustando o meu fardo. Estou a ver, Sassenach. Olhou para as cabras, ainda aconchegadas no seu abrigo junto à margem, mas começando a mexer-se e a agitar-se com resmungos sonolentos. Não é o único com fome. Dá-me um bocadinho, está bem? Nós tínhamos trazido grandes fardos de feno seco da quinta dos Beardsley. Ele abriu um deles e espalhou a ração para os cavalos e cabras. Depois regressou para me ajudar. Inclinou-se para desembaraçar uma das capas da úmida pilha de mantas e colocou-a sobre os meus ombros. Depois mexeu no saco até encontrar uma caneca de madeira com a qual se aproximou decididamente das cabras que estavam a comer o feno. O bebê sugava com força o meu mamilo, puxado até ao fundo da sua boca. Considerei o facto tranquilizador no que dizia respeito à saúde da criança, mas a sensação era perturbadora. Não é que eu me importe, disse eu à criança, tentando distrair-nos, mas receio que não seja a tua mãe, ouviste? Desculpa. Afinal de contas, onde estaria a mãe dele? Virei-me devagar, fazendo um círculo, esquadrinhando a paisagem com mais cuidado, mas mesmo assim não discerni nenhum sinal de Fanny Beardsley, quanto mais qualquer razão para o seu desaparecimento ou o seu silêncio. O que poderia ter acontecido? A senhora Beardsley podia ter escondido, e obviamente fizera-o, uma gravidez avançada sob aquela montanha de gordura e chiles. Mas porquê é que o teria feito? Porquê é que não nos contou? Murmurei para o topo da cabeça do bebê. Ele estava a ficar irrequieto e em baleio para o acalmar. Bem, talvez Fanny tivesse temido que Jamie não a quisesse levar connosco, se soubesse que ela estava tão perto de dar à luz. Eu não a culpava por não querer continuar naquela quinta, quaisquer que fossem as circunstâncias. Mas mesmo assim, porque é que abandonara agora a criança? Tê-la-ia de facto abandonado? Considerei por um instante a possibilidade de alguém ou alguma coisa. Senti um arrepio momentâneo na espinha ao lembrar-me das panteras. Tivesse vindo e roubado a mulher de junto da fogueira. Mas o meu bom senso eliminou a ideia. Uma pantera ou urso poderia perfeitamente ter entrado no campo sem me acordar ou a Jamie, exaustos como estávamos. Mas não havia a menor hipótese do animal se ter aproximado sem causar alarme entre as cabras e os cavalos, que a essa altura já estavam fartos de animais selvagens. Um animal feroz, à procura de uma presa, obviamente iria preferir algo tenro como a criança e não um espécime duro, como a senhora Beardsley. Mas se uma interferência humana tivesse sido responsável pelo desaparecimento de Fanny Beardsley, por que é que tinham deixado a criança? Ou talvez a trazido de volta? Funguei profundamente para desobstruir o nariz. Depois virei a cabeça, inspirando e expirando, a testar o ar em diferentes direções. Um parto deixa um rastro ensanguentado e eu estava plenamente familiarizada com os seus odores. A criança ao meu colo cheirava fortemente a tudo isso, mas eu não consegui detectar absolutamente nenhum vestígio de sangue ou fluidos do parto no vento frio. Excrementos de cabra, esterco de cavalo, feno cortado, o cheiro acre de cinzas de madeira queimada e uma boa baforada de gordura de ganso canfurada das roupas de Jamie. Além disso, nada. Muito bem, então, disse eu em voz alta, embalando delicadamente o meu fardo, cada vez mais agitado. Ela afastou-se da fogueira para dar à luz. Ou foi por vontade própria ou alguém a obrigou. Mas se alguém a levou e viu que ela estava prestes a dar à luz, por que é que se teriam dado ao trabalho em trazer-te de volta? Certamente ou teriam ficado contigo, ou ter-te-iam matado, ou simplesmente ter-te-iam deixado para morreres. Desculpa, não queria perturbar-te. Xiu, meu querido, acalma-te, acalma-te, meu bebê. O bebê, começando a sair do seu estupor, tivera tempo de considerar o que é que estava a faltar no seu mundo. Abandonara-me o peito, frustrado, e contorcia-se e choramingava com renovada força, quando Jamie regressou com uma caneca fumegante de leite de cabra e um lenço moderadamente limpo. Torcendo-o numa teta improvisada, mergulhou-o no leite e cuidadosamente inseriu o tecido a pingar na boca aberta. Os queixumes cessaram imediatamente. E nós os dois suspiramos de alívio quando o barulho parou. Assim está melhor, hein? Cheias a balar, cheias, murmurava Jamie à criança, mergulhando o lenço torcido em mais leite. Olhei para baixo, para o rostinho minúsculo ainda pálido e encerado, com as substâncias gordurosas do parto, mas já não estava tão pálido como o giz, conforme sugava com profunda concentração. Como é que ela pôde deixá-lo? Questionei-me em voz alta. E porquê? Esse era o melhor argumento para rapto. O que mais poderia ter feito uma mãe? Abandonar o seu filho recém-nascido. Para não falarem, fugir a pé para o interior da floresta escura imediatamente após o parto, com o andar pesado e durido, a sua própria carne ainda rasgada e a exsudar. Fiz uma careta perante este pensamento, o meu útero contraindo-se de compaixão. Jamie abanou a cabeça, com os olhos ainda concentrados na sua tarefa. Ela teve algum motivo, mas só Cristo e os santos sabem qual é. Mas ela não odiava a criança. Podia tê-la deixado na floresta e nós nem ficaríamos a saber. Era verdade. Ela ou alguém enrolara o bebê cuidadosamente e deixara-o o mais perto possível da fogueira. Portanto, queria que a criança sobrevivesse, mas sem ela. Então pensas que se foi embora por vontade própria? Ele anuiu com a cabeça, olhando para mim. Não estamos longe da linha do tratado. Poderiam ser os índios. Mas se fossem, se alguém a levou, por que é que não nos capturaram também? Ou matar-nos a todos? Perguntou ele com alguma lógica. E os índios teriam levado os cavalos? Não. Julgo que ela se foi embora sozinha. Mas no que diz respeito ao porquê? Ele abanou a cabeça e molhou o lenço no leite outra vez. A neve caía mais intensamente agora, ainda leve e seca, mas começando a acumular-se aqui e ali. Devíamos partir rapidamente, pensei, antes que a tempestade piorasse. No entanto, de algum modo, parecia errado simplesmente irmos embora, sem qualquer tentativa de descobrir o destino de Fanny Beardsley. Toda a situação parecia surreal. Era como se a mulher tivesse desaparecido repentinamente por um qualquer passo de magia, deixando aquele pequeno substituto no seu lugar. De uma maneira bizarra, fez-me lembrar das histórias escocesas, de crianças substituídas por outras, filhos de fadas, deixados no lugar de bebés humanos. Mas eu não conseguia imaginar o que raio as fadas poderiam querer com Fanny Beardsley. Eu sabia que era inútil, mas olhei novamente à volta, inspecionando as nossas imediações. Nada. A margem berrenta desenhava-se por cima de nós, ladeada de erva seca e polvilhada de neve. O fio de água corrente de um diminuto ribeiro passava a uma pequena distância e as árvores restolhavam e suspiravam ao vento. Não havia nenhuma marca de cascos ou patas na camada de caruma esponjosa e úmida e nenhum sinal de pegadas. A floresta não estava de modo algum silenciosa por causa do vento, mas certamente escura e impenetrável. E faltam muitos quilómetros até podermos dormir, observei, virando-me para Jamie com um suspiro. Hã? Não é mais do que uma hora de cavalo até Brownsville, assegurou-me. Ou talvez duas, corrigiu-se, olhando para o céu esbranquiçado, de onde a neve caía cada vez mais depressa. Sei onde estamos, agora com a luz do dia. Tossiu outra vez, um acesso repentino estremecendo-lhe o corpo. Depois endireitou-se e entregou-me a caneca e o lenço. Toma, Sassenach, alimenta o pobre Segaogan enquanto trato dos cavalos. Está bem? Segaogan, uma criança trucada. Então ele também percebera o ar estranho e sobrenatural de todo o caso. Bem, a mulher alegara ver fantasmas. Talvez um deles a tenha vindo buscar? Estremeci e abracei mais o bebê. Existe alguma outra povoação aqui perto, além de Brownsville? Algum lugar onde a senhora Beardsley possa ter decidido ir? Jamie abanou a cabeça com o senho franzido. A neve derretia onde tocava na sua pele quente e escorria-lhe pelo rosto em minúsculos fios. Que eu saiba, não, disse ele. O bebê está a aceitar o leite de cabra? Como um kid, assegurei-lhe e ri-me. Ele pareceu intrigado, mas mesmo assim um dos cantos da sua boca torceu-se. Ele precisava de humor neste momento, quer compreendesse a piada ou não. Kid, em inglês, quer dizer, ou quererá dizer, cabrito ou criança. E é também como os americanos vão chamar às crianças no futuro, expliquei. Kids. O sorriso alargou-se no seu rosto. Ah, é? Então é por isso que a Brianna e o Mackenzie tratam o Jem assim, não é? Pensei que fosse apenas uma brincadeira entre eles. Ele ordenhou o resto das cabras rapidamente, enquanto eu dava mais leite à criança, regressando com um balde cheio até à borda de leite morno para o nosso próprio pequeno almoço. Eu gostaria de uma boa caneca de chá quente. Os meus dedos estavam gelados e dormentes de mergulhar a falsa teta repetidamente no leite. Mas o leite cremoso e branco estava delicioso e tão reconfortante para os nossos estômagos frios e vazios como para o do bebê. A criança parara de chuchar e mijara-se copiosamente. Um bom sinal de saúde, de um modo geral, mas bastante inconveniente agora, já que tanto os seus coeiros como a frente do meu colete estavam agora encharcados. Jamie mexeu apressadamente nos alforjes outra vez, agora em busca de roupas secas e panos para fraldas. Felizmente a senhora Piggy carregava o alforje onde eu guardava pedaços de linho e chumaços de algodão para limpeza e ligaduras. Agarrou num punhado desses e tirou-me a criança enquanto eu me concentrava na difícil e fria tarefa de trocar a minha combinação e o meu colete sem remover a saia, a anágua ou a capa. Veste a tua capa, disse eu a tiritar. Vais morrer da maldita pneumonia. Ele sorriu, com os olhos concentrados no seu trabalho, embora a ponta do seu nariz brilhasse vermelha Em contraste com o rosto pálido,